MC Frog, MC Frog, MC Aê, DJ Topo, lançando mais uma novidade pra elas. O mano emocionou, piranha namorou, até pra sua família ele já apresentou. Diz ela que mudou, fala ela falou, avisa nós avisou, que pra nós tudo ela sentou. Emocionado emocionou, emocionou, piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, oh, oh, oh, oh. Piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, emocionou, piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, oh, oh, oh, oh. Piranha não muda. O mano emocionou, piranha namorou, até pra sua família ele já apresentou. Diz ela que mudou, fala ela falou, avisa nós avisou, que pra nós tudo ela sentou. Emocionado emocionou, emocionou, piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, oh, oh, oh, oh. Piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, emocionou, piranha não muda, acreditou que ela mudou. Emocionado emocionou, oh, oh, oh, oh. Piranha não muda. Mandela, 24 por 48, essa ritma dá pros bailão.